mudada, tão confusa, machucada. O meu mundo tão vazio sem você. Os meus sonhos se perderam, noite adentro, madrugada, e a saudade me apertando por você. Novamente aqui sozinho, na metade do caminho, estou perdido sem coragem pra seguir. Como o sol que perde o brilho, como um pai que perde um filho, eu também perdi você, pedaço de mim. Mais uma vez estou a te esperar, e você não vem, não vem, e você não vem. Mais uma vez estou a te esperar, e você não vem, não vem, não vem, e eu a chorar. Chorar, chorar, chorar. Novamente aqui sozinho, na metade do caminho, estou perdido sem coragem pra seguir. Como o sol que perde o brilho, como um pai que perde um filho, eu também perdi você, pedaço de mim. Mais uma vez estou a te esperar, e você não vem, não vem, e você não vem. Mais uma vez estou a te esperar, e você não vem, não vem, não vem, e eu a chorar, chorar, chorar, chorar. Mais uma vez estou a te esperar, e você não vem, não vem, e você não vem. Mais uma vez você não vem, não vem, não vem, e eu a chorar, chorar, chorar, chorar, e eu a chorar.